Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, Deus abençoe. Acabamos de rezar o Terço da Misericórdia, onde clamamos o Eterno Pai pelo sacrifício de Jesus. Mas a partir de hoje eu começo, nessa segunda parte, sempre chamando a atenção e clamando a Mãe da Divina Misericórdia, Nossa Senhora, Mãe de todas as mães. Você sabe por quê, né? Deve imaginar. O que nós vamos celebrar domingo? Domingo é o dia das mães. Um presente, um mimo faz bem. Mas maior presente que podemos dar? Nossa oração. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Janete Correia. Eu uso a Rádio Capital, moro em Guarulhos. E eu queria relatar dois grandes milagres que eu alcancei graças ao Terço da Misericórdia, orando todos os dias e pedindo. Eu tenho uma irmã e ela teve um princípio, né, de infarto. Só que ela chegou no hospital, já foi fazer cateterismo e os médicos disseram que ela tinha que fazer cirurgia, mas fazendo os exames e tudo, constataram que não sabe como surgiu uma veia no coração dela, que criou uma outra e que protege o coração dela por trás e pela frente. E os médicos ficaram bobos e até hoje não entendem o mistério de Deus. E eu sei que foi a graça que eu alcancei, porque eu pedi com muita coragem, muita fé em Deus, né? E o meu cunhado, marido da minha irmã, também, que estava preocupado com o problema dela e dela estar internada e tudo, também teve um infarto. E foi internado e de imediato fez a cirurgia. Só que os médicos disseram que fizeram o que eles podiam fazer, fizeram, mas que não tinha jeito. Só que, após a cirurgia, no dia seguinte, meu cunhado já voltou a si, já falou com as pessoas e com 3 dias já estava em casa. E hoje ele já está até dirigindo. E eu agradeço a Deus, nosso Pai, Criador, e agradeço também, né, essa oportunidade que a gente tem de poder orar e pedir a Deus por todos nós através do Terço da Misericórdia. Um abraço, Padre Reginaldo, e obrigada por essa oportunidade. Amém, Deus abençoe, querida, pela graça recebida. Obrigado por ter testemunhado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Quando me ouvir o que o Senhor dirá, Ele vai falar de paz pela minha voz. E o texto de hoje, João 15, 26, seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: quando, porém, vier o Defensor que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. E vos disse essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem o Pai nem a mim. Eu vos falei assim para que vos recordeis do que eu vos disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que acabamos de ouvir faz parte dos discursos que vem logo depois da última ceia. Pensando em sua ausência futura, Jesus tomou providências para que seus discípulos não se sentissem abandonados, para que não desanimassem na missão. Jesus compensa a sua ausência física com a presença do Paráclito, o Defensor. O Espírito Santo é apresentado aqui como aquele que vem com o papel de estar junto dos discípulos. O Espírito Santo, o Defensor, o Paráclito, vem para ensinar todas as coisas. Os discípulos precisam do Espírito Santo. Assim Jesus diz: eu e você, nós precisamos do Espírito Santo. É uma questão de necessidade, não é uma questão de só querer. E filhos, filhas, a cada dia, a partir de hoje, o tema vai ficando mais forte. Por quê, padre? Porque domingo é Ascensão e no outro domingo é Pentecostes, a efusão do Espírito Santo. Então é natural que os textos falem com mais clareza, intensidade, sobre a vinda do Espírito. Eu navegarei. Vamos juntos? Eu navegarei. Nesse momento da misericórdia, comece a pedir: vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Espírito, e ali adorarei. Ao Deus do meu amor, Senhor. Vem Espírito Santo Consolador. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes, Senhor. Vem. Você que está aí me ouvindo e não é à toa, acredite, não é à toa. Peça essa graça. E enche-me de novo. Espírito Santo de Deus. Precisamos de discernimento, de luz em nossas vidas, no ambiente de trabalho. Vem Espírito Santo de Deus, força que incendeia, raio de luz. Senhor Deus, nesta hora bendita, nós vos pedimos, abençoai no início desta semana todos os ouvintes. Manda teu Espírito Santo, Senhor, nas casas, nos ambientes de trabalho. Senhor Deus, abençoai nessa hora da misericórdia aqueles que estão me ouvindo e por algum motivo estão angustiados. Espírito Santo, sopre naqueles que perderam o caminho e já não sabem para onde conduzir as suas vidas. Espírito Santo de Deus, dá efusão sobre essa água, para que esta água, pela efusão do Espírito Santo, ao ser bebida, escuta o que o padre está dizendo, bebida, dada aos familiares, Senhor Deus, aspergida, possa santificar os nossos locais. O Senhor esteja convosco,